Jesus Cristo tem vitória pra você. Pronto, Jesus Cristo, Ele quer te dar poder. Ele quer te dar, basta você se entregar. Ele quer te dar, basta você honrar. Quem quer vitória, vem buscar, pois Jesus tem para te dar. Ele é muito mais que você pensa, pode acreditar. Não existe situação que Ele não pode resolver. Não existe mal algum que o faça retroceder. Pois Ele é um bom guerreiro, nunca foge da batalha. Está sempre vigiando, firmado na rocha, não deixa falha. Seu nome é tão poderoso, não existe outro em comum. Hoje Ele é citado, clamado na fé, não haverá algum. Se você tem intimidade, pode chamá-lo de Jeová. Se você tem um problema específico, pode chamar Jeová Rafa, é um que cura toda dor, toda enfermidade, toda falta de amor. Se entregue nas mãos dele e você verá a glória. A Deus de provisão, Jeová Jirê te dá vitória. Porque não há situação que Ele não pode resolver. Deus de provisão, seu nome Jeová Jirê. Jesus Cristo tem vitória pra você. Jesus Cristo, Ele quer te dar poder. Ele quer te dar, ele quer te dar, basta você se entregar. Ele quer te dar, basta você honrar. Se você honrar a Deus, não haverá mais impossíveis. Todas as portas se abrirão, as visíveis e as invisíveis. O inimigo vai tentar te atentar, mas nunca vai conseguir. Mas Jesus está contigo do princípio até o fim. O fim, dia do juízo final. Se você honrou a Cristo, vai para a glória e tal. Mas vai ficar pequeno, o tempo vai fechar. E todos aqueles que não andaram com Deus vai ficar em queimar. Eu não estou te intimidando, estou te mostrando a real. Basta você ler na Bíblia, Apocalipse final. É o fim dos tempos, lamento, você tem que entender. Siga o caminho certo, que é pra não se arrepender. Jesus Cristo tem vitória pra você. Jesus Cristo, Ele quer te dar poder. Ele quer te dar, basta você se entregar. Ele quer te dar, basta você honrar. Dando glórias ao meu Deus por ter me dado entendimento de poder separar o certo do errado neste tempo do qual tudo é ilusão. Tudo é rivalidade, onde tudo é por dinheiro, é tudo pela vaidade. Eu te peço, meu Senhor, que me proteja a cada dia. Não me deixe vacilar nestas caminhadas da vida. Que eu seja um homem justo com um coração sincero. Não me deixe fraquejar com as riquezas do inferno, na qual tudo é ilusão, é tudo é passageiro. Eu quero é ser lembrado como um verdadeiro guerreiro que lutou, se sacrificou e conseguiu salvar a nação. Hoje seu nome é relembrado, Deus poderoso, Deus de perdão. Jesus Cristo tem vitória pra você. Jesus Cristo, Ele quer te dar poder. Ele quer te dar, basta você se entregar. Ele quer te dar, basta você honrar. Jesus Cristo tem vitória pra você. Jesus Cristo, Ele quer te dar poder. Ele quer te dar, basta você se entregar. Ele quer te dar, basta você honrar.